quando vim parar aqui. Havia muito que falar, contudo logo percebi que às vezes vem melhor calar, ouvindo as pessoas bem aqui ao meu redor. Pude compreender pra onde a vida vai, que o tempo corre como o vento sem olhar pra trás. E tudo muda simplesmente como as estações, que as folhas amarelam e se acabam pelo chão. E posso ter o mundo quando abrir as minhas mãos. Se vou, se fico, se paro pra pensar, se sou, se vivo, só venho pra passar por aqui. Por aqui. Passar.